mas você tomou um? O voo é de cheque, de cheque de equipamento e IFR. Nós vamos comprar de Taparica e após solicitaremos um procedimento para IRS para Porto Salvador com arremetida. Certo. Interceptando o curso do localizador 6326 da Oceania. Oceania 6326, complexo final de semi-torre, 1895. 2895, 6326, boa. Os canvias estão frequência livre estacionar. Torre Salvador, Oceania 6326, estabilizado no localizador. 6326, reporte externo. Vai reportar no externo 6326. A gente mantém a posição. Romeu Lima, vento 110 graus com 119, livre decolar da 17. Alfa no ponto de espera da 10, torre em 1895, que legal no 0 no 1, Alfa da Gutão. Altimetro 626, vento 110 graus com 119, altímetro no 0 no 1, aguarde a autorização para pouso. Aguardando, passando no externo, 6326. É 5. 12685 e alterne 13365. Chile 6326, livre pouso na 10, vento 120 graus com 119, altímetro no 09. 7, livre pouso para 6326. Romeu Romeu Lima, decolado aos 37, controle 19.35, são voo. A princípio, pretendemos fazer dois procedimentos, coordenando aí com o controle para facilitar, não complicar, ok? Certo. Lima Papa Mike, frequência livre. Controle, boa tarde, Rondel Rondel Lima. Romeu Romeu Lima, boa tarde, mantenha as condições visuais, ajustando a 0 no 1, reporte para da barra. É possível apresentar o CD para 085, a rádio é saída 3115. Pode ser. Pode ser a mil pés, Romeu Romeu Lima. Romeu Lima, mil pés, acesso. Novembro, Oscar Romeu, tripulação aeronave homologada de instrumento. Não tem um ponto de espera. Gente, modificação dos planos 1739, suba para 2000 pés, o Novembro Oscar Romeu. Chiné 6326, solo aos 39, livre direita, solo 121, decimal 9. 29, boa. Fala, Salvador, boa, Chiné 6326, livre não. 6326, do Cine Alfa e manter posição antes do Taxi Juliette. Cine Alfa e manter posição antes do Taxi Juliette. November Oscar Romeo, alteração para sinal ILS, curva direita para o 020. Seu controle, November Oscar Romeo. Tango, Tango, decolado aos 4-1, controle 1, nave decimal 35, com voo. Controle 1935, até retornar para o Tango, Tango. Pro 020, nivelado 2000, novembro é Rocha Romeo. Sim. Controle Salvador, papapá, Tango, Tango, decolou, pista 1-0, saída Arbor. Passando agora, 700 metros. Alfa Tango Tango, boa tarde, contato radar, suba para o nível 100, sai da Arbor. Vai receber 100 na saída Arbor, Alfa Tango Tango. Levando a Oscar Romeo para o curso do localizador, direita 050, reporte estabilizado. Zero, cruzará estabilizado. Táxi com 137 a bordo, 3 horas e 23, alternando Natal ou chameia 142. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto Esperador no 0, Torre em 1895, QNH 101, no boa viagem. Livre táxi via Índia e Alfa, ponto Espera, Torre 1895, ajuste 101 ou chameia 142, grato, bom dia, bom trabalho para vocês aí. Em 326 vai ingresso na Juliette, o táxi lento até o portão 01, no 6326. Entra Juliette até o portão 01, no autorizado o táxi, acoste no hotel para cruzamento da 1-0-2-8. Prossiga mais do Juliette Romeo. Sete. Romeo Romeo Lima, suba para o nível 085 e forma chamado para pouso. Autorizado, Alfa Tango Tango. Autorizado, direto Arbor, Alfa Tango Tango. Confirme se está livre da restrição. Mantenha restrição, Alfa Tango Tango, desde o aeronave na chegada. Afirmativo, vai manter a restrição, Alfa Tango Tango. Completo final, chama Torre 1895, novembro, Oscar Romeo. 075, Salvador Ilhéus, 240 Unível, autorizado inicialmente. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Ilhéus. 11935, controle, 5533, o transponder. É melhor ficar no meu? Está estabilizado no ILS, acusará na revertida. Seguinte. Eu no 42, decolado aos 46, controle 119, decimal 35, on low. Controle 1935, grato, boa tarde. Oscar Romeu, intenção é procedente é emitida para 1-0. Emitido em frente, e curvando a direita para livrar o alinhamento da pista 1-0. Fazemos externo no momento. Ciente. Oi, Salvador, boa tarde. Oceaner 6142, Puca, passando 1400 pés. Oceaner 6142, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 350, voo direto Puca. 350, direto Puca, Ocean 6142. Eu, Golf Vito, boa tarde. Mantenha as condições visuais, ajustando a 011. Desça para 1500 pés e acione o código 0230. Romeu, Golf Vito, vai direto rotatória. Mike Bravo Yankee, boa tarde, autorizada a chegada MAN, desça para o nível 050. Sendo arremetida ao November Rocha Romeu. 20 November Oscar Romeu, mantém proa, sobe para 2000, chame controle 19 decimal 35. Para 1935. Romeu, Romeu Lima, vou ir na proa 340 para evitar tráfego. Poderia confirmar a mensagem? Ou November Rocha Romeu? Corrigindo, sobe para 1000 pés. Para 1000 pés, iniciando curva à direita para livrar o alinhamento da 10. Olhando o livre cruzamento na Delta, chama solo 1-2, 1 decimal 9. Voa 966, desça para 4000 pés inicialmente, ajuste no 011. 4000 e 11. Axé, mil pés, ao novembro, Rocha Romeu. Gente, informa a intenção. Com novo procedimento no mesmo no anterior. Sente o November Oscar Romeo, da presente intercepta final da 1-0, reparte na final. Curvando à direita, acendendo para 2000 pés, November Oscar Romeo. Quando possível, para de Duna para o 966. Autorizado Duna, o gol no 966. Informa o traço, gol 1 hora, 12 milhas, no Charlie 402, batendo 3000 pés, rumo oeste. Ah, sim, jogou 9 mesmo. Alfa Tango Tango, forma o tráfego 11 horas a 10 milhas, um Bravo 737, cruzando nível 070 para 4010, rumo nordeste. Já tem que o tráfego Alfa Tango Tango, já tem contato com ele. Gente, November Oscar Romeo, ingresso na final da 1-0, reparte na final. Parado na final da 1-0. Salvador Galeão 360, nível autorizado, Vianças Lube 1-0. Após as matas, descendo Lúbito, Barbacena conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, Sael, Leda, Bride. 1-1-9-3-5, ou controle 5536, transporte. Autorizado, Galeão nível 360, Lúbito Zulu 10, Esmat, Lúbito, Barbacena, rota de plano de voo. Decolada 10 com curva direita, Dael Leda Bridge é a saída. 1935 é o controle, 5536 no transponder do nível 360. Congestionamento, 967. Vai voltar. De milhas, o arco 121 cruzando o nível 110 para o 050, rumo sudoeste. Andrezuma 54, boa tarde, acendo a densificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050, redução para 250 mais. Veloz Calameu está presente, chama o controle 1935 para instruções de ingresso na final da 1-0. 1935, novembro, arrasta o Calameu. Redução, 3000 pés, adiciona 011. 3000, controle é o papapapá, November Oscar Romeo? November Oscar Romeo, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 240. Curva da esquerda para 240, November Oscar Romeo mantendo 2000 pés. Certo. Na linha decola da 1-0, vento no 3-0 graus com o 1-1 na. Mais bravo Yankee, vou e Duna da presente. Salvador, a porta do tempo passou a inscrição, já está autorizado a receber o Machapé. Autorizado, Alfa Tango Tango. Mais bravo Yankee, vou e Duna da presente. Romeu Romeu Lima, autorizado direto do esquema. Romeu Romeu Lima, vou direto do esquema. Mike Bravo Yankee na escuta do controle. Acho que é muito de São Paulo, aguarde para cópia. Gol 1097, redução para 200 mais. Gol 9066, desce para 2000 pés, é cruzado na LS, porto estabilizado. Está pronto para cópia? Salvador, rua de São Paulo, 1010. Romano 7, primeira curva direita, corredor Axé restrito, 1935, controle, 0153, transponder. Pátio 5, para acionamento de táxi, torre em 1895, poderia dizer o que é o B? Ambiente, o estilo meológico. O 7, decoração para sequenciamento, curva à direita para o 240, limite magnética 1110 de Sintra. 3240, limitado pela 710, o 1097. Alfa Tango Tão, informe chamado para pouso. Sete. Oi, Elias, chegou 966. Dona 966, completo final de semi-torre, 1895. 1895. Romeu Golfo Vista, desça para 1010. Salvador, gol 8966. Gol 966, repete externo. Pode ler. Oscar Romeu, curva à direita, proa 280. Salvador, boa tarde, azul 465, Oscar, Costa Campinas 360. Brilhante, é porta estabilizada. Autorizado, via Zulu 16, trava até o Zulu, desce de trilho, conforme rota. Recola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 1935, o controle, e 5325, transponde. Autorizado 340, Campinas, eu tô em Zulu, no meio da Bravo, até o Zulu, desse T-Crise. Tô falando a pista 10, curva direita, da Leda Bridge. 935, controle, 5535, transponder, direto da 65. Baixa com estacionamento, azul. Poder. 709 é o número 3 na aproximação. 7, já tá batendo, 780 a nós. Valeu, boa tarde, gol 884. A informação mostra a situação foi de Aracaju. 284, Salvador Aracaju, 230, nível autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, após direto Aracaju. 1935, controle, 5540, transporte. 1884, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1, por uma esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju. 1935, controle. 1884, regimento correto, é porta de estacionamento. Loja, porta de estacionamento, gol 1884, Porto Alberto. Ao solo, gol 9075, acionando e pronto, táxi, 73 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Autorizado táxi, via Indy Alfa, no ponto esperador no 0, torre em 1895, quem negar 1-0, 1-1, boa viagem. Ok, ainda é presente de posição, não é necessário falar nem? Negativo, 9075. Ah, ok, obrigado. Olimpo 01, na escuta da torre? Afirmativo, na escuta. 1935, por gentileza. E ele é sexual? Você gostaria de manter visual da presente posição 2000 pés? Mike Bravo Uniforme, boa tarde, acione identificação, desça para o nível 1-1-0 na chegada a mão. Controle ao Olimpo 01. Olimpo 01, contato radar, saída da El, suba para o nível 260. Saída da El, subindo para o 260. Papatango Romeu Golf Victor, desça para 1.500 pés na prova rotatória, se possível incremente sua razão descida. Boa 966, no solo 00, direita chame solo 1921 decimal 9. Solo 219, graças. 2154, estação vetor para sequenciamento, prova esquerda 010, seu limite é o localizador. 010, Mike Bravianchi, torre 1895, teu bomboso. Bianchi, boa tarde. Gol no 097, pro de Duna da presente, ainda mantém 4 mil pés. Pro de Duna mantém 4 mil, gol no 097. É. 3 mil pés, ajuste no 09. Olha, 3 mil pés, são 3 mil pés. Código 19572 para puxa acionamento, muito boa. É final do procedimento ILS, informe no localizador. Tomarei no localizador descendo para 2097. Mike Bravianchi, seguinte, reporte para cancelamento. Bianchi. Torre Salvador, boa tarde, gol 9075, não pode esperar dar 1-0, pronto. Eita, na sua 360. 1-0. Gol 9075, autorizado a linha de cola, pista 10, vento 110 graus, 119. A linha de cola, 10, gol 9075. Mike, é com o Oscar na escuta para a cópia? Mike, é com o Oscar, ok. Autorizado para Manati, 1 mil pés, direto, decola da cabeceira 17, com curva direita, para o corredor axé. Transponder é o 0133, o controle em 119, mal 35, cotejo. Corredura para 1709, você vai seguir tráfego Boeing 737-800 da Gol, a sua posição de 1 hora. Reduzindo, tráfego 3154. Corte final da 17. Mike, Bravianchi, sem atenção, será curva da esquerda, Pantanal na final da 17. Desse encalacionamento e tenha um bom dia. Aliado 1-0 iniciando, gol 9075. 1-0-7-5, seguinte. Alves Verão com o meu para o localizador, curva direita para o 070. É 3054 para o localizador, direita para o 060, está autorizado a final, desça para 2 mil pés. Frente direita 060, desce para 2 mil, está a final, está 3154. Boa tarde, acho que na 6314, identifique, chega da Mari, desça para o 050. Autorizado, chama táxi do batimento. Para o nível 060. Romeu Golf Vitor, está visual com campo? Afirmativo, Romeu Golf Vitor. Transmissor em Salvador, 118.95, que é o meu pouso, Romeu Golf Vitor. 18.95, muito grato. Autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 119. Bianchi. Torre Salvador, compatendo o Romeu Golf Vitor, está na planta rotatória, visual com campo, questão de pouso na 110. Está no nível 170. 1-0. Romeu Golf Vitor, o ajuste 1-0-1-1, ingresso final da 1-7, aguardando o passageiro na base para 1-0. Ingressando no final da 1-7, aguardando o final 1-0, o Romeu Golf Vitor. Do 3395. No 25 decimal 1. Estabilizado na final, gol 1097. Gol 1097, completa a final do procedimento, torre 118.95, tambor posto. 1095. 9075, decola. 9075, decolada 05, chame controle 119-135. É 1835, voo 9075. Até o Granha. O senhor aceitou a veteração para a final da 17? Pro 120 para a final da 17, Mike Bravo informe, informe conduzido para a mudança de regra. Capitão na final da 17. 360. Sua esquerda vai reportar interceptando final 17, o Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito confirmando, 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Romeu Golf Vito. 0 da Euleda do 9075. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, chame agora Centro Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Oi, de Salvador, boa tarde, 1097, final da 10, baixado, travado. 1097, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 119, ajuste na 09. 109, ajuste, autorizado pouso, 1097. Voo 1967, Eurotaxi via Enzo para o posto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 119.95, altímetro 1011. 1011 via Índia e ponto 0119, 11995, voo 1967, graças. Voo 1967, correção, torre 118.95. 11895, voo 1967. Com voo na final do 10. Ingresso final do 7 novamente, aguardando autorização para gerar base, Romeu Golf Vito. Ingressando final do 7, aguardando para gerar base, Romeu Golf Vito. Eu dei um Airbus agora, uma milha de duna, e prossiga na aproximação, aguardando, Romeu Golf Vito. Ciente, Romeu Golf Vito. Só para informação, não prolongue muito aí o afastamento, não, ok? Ciente, Golf Vito. Principal, taxi Índia para o ponto de espera da pista na 0. Quando ela acha me torre 118.95, altímetro 1011. 1011, taxi Índia, ponto de espera 18.95, azul para terminar, 5 milhares, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3154. TAM 3154, boa tarde, continue a aproximação, reporte marcador, trem de pouso baixado e travado, ajuste 109. Contará 3154. Voo 1097, no solo aos 09, direita, solo 121.9. Direita 219.97. Torre muito boa, voo 1967, ponto espera pronto. Confirme. É o voo 1967, ponto espera pronto. Voo 1967, mantém um tempo de espera. Sente, mantém. Aguarde, Mike Acosta. Voo 1097, livre táxi via Alfa, repartindo sua Juliette. Alfa, repartindo sua Juliette, 97. Iniciou 360, reporte ingressando na final da 17. Visual com tráfego na final da 10, vai reportar na final da 17, o Romeu Golf Vito. São 3154, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus e 119. PC livre pouso 10, tá? 3154. O ajuste 109. Esquerda 090, limite localizador, na descente 310, 10, 11, 11, 63, 14. Firma 1011. 9075, chame Recife, frequência 12251. 251, grato, boa tarde. Não está sendo possível compreender a transmissão. Por gentileza, cheque o rádio e tente novo contato. Na escuta, prossiga, doutor. Condições de prosseguir a retaguarda do SAM, aguardando pista livre? Negativo. Seguinte. Esquerda, proa 010, seu limite ao localizador. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 019. Saída Armor direto, transponder 5554, controle Salvador 119 decimal 35. Azul 4065, boa tarde, mantém um ponto de espera. Número Romeu, está passando o dono agora, completa a aproximação e chame Toi Salvador 118 decimal 95. Que eu dou chance para o número 0 sobre o táxi. Protegimento correto. Faltam Juliette, como 097. Juliette, o portão está ocupado ainda, ok? Manteremos, 97. Salve, boa noite, 84, push back, acionamento, portão no 0. No 80, perdão, no 884, autorizado o push no portão 10, chama para o táxi. Autorizado 10, chama para o táxi, 884. O 35241 só confirmou, tá pronto já para o push? 9, 3, 4. Escuta, eu tô 3192. Oxalé 6314 para o localizador, curva direita pro a 070, está autorizada a final, desça para 2000 pés. Direita 070, autorizada a final, desce 2000 pés, acione a 6314. Contato 3192, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Pode travado, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito, avistar autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus e 99. Livre pouso 10, Papa Tango, Romeu Golf Vito. Do 4462 reduza para 2109. Confirme, 244. Reduza para 2109, azul 4462. Para 2109, gente. O novembro São Romeu, escuta? Cruzando marcador externo, novembro São Romeu. Após a remetida, qual a intenção? Curvar à direita para ingressar numa chefa, meu pé. Seguinte. Reporte iniciando a remetida, uma lembrança do Romeu. Reportará iniciando a remetida. E só para confirmar para o voo 1967, mais quanto tempo para o ponto de tela? Voo 1967 ali em manter, capoeira 10. Ali manter, capoeira 10, 1967. Uma lembrança do Romeu, se a próxima arrumação, o voo, Boeing da Gol alinhando, não vai interferir com a remetida. Chama 6314, completa a aproximação, aguarde transferência de comunicações. 6314. Mike Juliette Romeu, mantém escuta. Azul 4462 vai cruzar o localizador. Seu novo limite é a radial 300 do VA de Salvador. Aguarde vetor final para interceptar o localizador. Gente, marcha habilitado pela 300, tá, Renan. Mike Juliette Romeu, prossiga. No visual, no vetor chapéu. Vai iniciar a arremetida. Ciente da presente, inicia a arremetida, vai subir para 2 mil pés, é isso? Afirmativo, curvando à direita, acendendo para 1000 pés, para ingressar o axé, pode virar a decolagem do boy. Ciente então, subindo para 1 mil pés, reporte liberando o eixo da 10028. considerando o eixo da 190, curvando à direita, 90, rocha Romeu. Obrigado, patrão. Nada, bom, vamos ver você. Valeu. Torre Mike Bravo, uniforme. A gente tem um tráfego aproximando agora para pouso na 17, mantenha o ponto de espera, o Mike é Costa. O voo no 967 está livre da 10, 130 com 10 do vento. Iniciando 967. O 90 Oscar Romeo, a intenção é prosseguir no Axel, no 1010, com controle novamente. Afirmativo, vamos até agora a Vera Cruz. Gente, aguarde transferência. Torre Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo uniforme, continue a aproximação, ajuste no 0 no 1, aguarde autorização de pouso no 7. Aguardamos a mais lá. Confirme a aeronave que chamou, próxima Conde. No 1, autorizado para o chuveiro de saneamento, sem perdão. Papatango, papapapá. Papa Romeu, corredor Axel no 1010, controle 1935, bom voo. Para a 1935. Salome. 7. A passa a aeronave da companhia, vai seguir para o DIT no 0, vai ficar atento ao Salome. Controle, papapá, novembro, Rocha Romeu. Prossiga, novembro, Rocha Romeu. Interessou uma chama e o teste, controle de Vera Cruz, novembro, Rocha Romeu. 7, novembro, Rocha Romeu, você vai fazer outro procedimento? No momento, negativo. Acusaremos quando solicitamos o próximo. 7, informe no farol da barra, novembro, Rocha Romeu, ajuste para o nesse meio 11. Cortar a farol da barra, meio 11. Epa. Procedimento 367. Contato radar, suba para o nível 360 na proa de Leda. Proa de Leda para o 360, 967. Piso no 4, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, pistão no 0. Padrão, procedimento 63, 14. Acho que o Luiz que vai fazer toca remetida em Vera Cruz, confirma. Gente, está autorizado o Salvador, Salvador, a 1 mil pés, direto pelo corredor Axé até Vera Cruz, onde fará a toca remetida. Decolando a 17, curva direita para o corredor Axé, o transponder 0116, o controle em 119 decimal 35. Vera Cruz, Salvador, Luiz, correto, chama a torre 198 da 195 para o treinamento. Vitor, quanto tempo permanece no pátio? Mais livre, pouso na 10. Entendeu, pouso na 10, cenário 63, 14. Bravo que Luiz que aciona e chama pronto para o táxi. Aí que é com o autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. Entendeu, táxi, secretário. Passagem do R2 da Avianca, alinhar e manter cabeceira no 0. Visual, sim, prossiga o táxi em frente, libere a esquerda na cabeceira 35 na Lima, reporte na Quebec via Mike, o Mike Bravo informa. 2000, informe no localizador. 560 para 2000, chamada no localizador. 3, 4, 3. 4, 4, 3, 7, está guardando a sua escuta. Nossa cópia, Ilhéus 3, 1, 6, 0. Xanair, 6327, sente a guarda-costa. Guardando, sua escuta, 6327. 35241, atento aeronave, Papa Alfa, Tango 4, livre táxi via Pátio Uno, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, altímetro 10111. Tempo, tráfego, senhora. Bahia. Exato, tá bom. Direita, Saulo 120, decimal 9. Direita, 219, 63, opa. Torre o Salvador 443, é tudo pai para uma mira de externo, baixo 8 lá, aí. Uma mira de externo. Já recorda na sal? Aceito 240. Gente, o Xener 6327, autorizado para Ilhéus, nível de voo 240, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Eule, da Ilhéus, Golf 677, transponder 5567, controle do Salvador 199, decimal 35. Eu no atraso para informar, frequência livre, chama para regresso. Mike Acosta, decolado aos 21. Chame controle 199, decimal 35. 935, Mike Acosta. Oi, Salvador, boa tarde, no 884, ponte 010, pronto para decolar. 1884, mantém escuta. Quilo Romeu Oscar, autorizado ingresso na pista. Reporte alinhado e pronto na cabeceira da pista 17. Romeu, Mike Acosta. Mantendo o mil, via corredores para Manati, 02 do Corvito, estimando o pouso ao 40. Boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Oscar, acione código 0133, posição normal, com o mil pés no corredor acesso, vou direto Manati. Se possível, DCT Manati, 2000 pés. Autorizado, DCT Manati, 2000 pés, Mike Eco Oscar, informe livrando a CTR. Informará livrando, ótimo. Deu pronto, 4462. Azul 4065. Correção, azul 4462, autorizado pouso, pistão 0, ventana 20 graus, 199. 4462. Bravo que Luiz, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 7. Papa Romeu, Tango de Bravo, qual a posição que se encontra? Colado aos 23, chame controle 199, decimal 35. 1935, azul 4065, muito obrigado. Mike Bravo. Controle Salvador Azul 4065, boa tarde, levando 2000 a subida. Salvador Azul 4065, contato radar, voa para o 340 na proa de Leda. Sobe para o 340 na proa de Leda, Azul 4065, confirma nível 340. Afirma nível final 340. Obrigado. Voo no 967, chame Recife, agora a frequência 1251. Ok, 1251, 967. Ok, Tango Índia Bravo, então autorizado o da RMA para Salvador, coordenação 14-1895 e acionar o transponder 0137, ok? Decolando da RMA, tomar a proa da cabeceira 17 em coordenação 14. 17, vento 130 graus, 119. Ok, então um dia bravo, chame a torre 1895 agora para a decolagem. Sol do Salvador Azul 462. Confirme para o controle. Do 462, Libertate Civil Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 4462. Voo 1884 autorizado, decolar pista 10, ventana 30 graus, 199. Autorizado a decolagem, pista 10, voo 1884. 3192, chame a torre Salvador, 71895, tambor poço. Cliente, 1895, TJ, então, obrigado. 9935. 9935, Piro, abraço. Uno 620, boa tarde, é só na identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Cruzado, ITAP. Trip 5627, Paulo. Prossiga. O senhor tem gol no 620. Obrigado. O senhor é de papatão, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, corredor Axé, o número 6, informe no final da barra. Autorizado, 2500, direto morro. Autorizado, 2500, direto morro, São Paulo, Kilo Romeo Oscar. Tá. Autorizado, pouso na pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9, ajuste 1-0-1. Seguinte, 3-1-9-2. As aeronaves estão seguindo 3-1-9-2. Tem alguns urubus exatamente no externo e na altitude do externo, ok? 1600 pés. Obrigado. Teve o pouso pro 3-1-9-2. Ok, seguinte, estamos 3-1-9-2. 4462, livre táxi via Juliette para o portão 3. Gol 1884, decolado 227, no controle 119, decimal 35. 119-35, controle Salvador, 1884. Fala Salvador, Gustané, 6327, posição 01, vem coordenação, troca, puxa, acionamento. Gustané, 6327, após estacionamento do Embraer 190 da Sul. A sua esquerda, pode o equipe de Saulo, livre táxi, correção livre, puxa acionamento, tempero táxi. Vai chamar, tá? Pronto, puxa acionamento, guardando aí o azul, a nossa equipe esquerda. 884. Tango Índia Bravo, ciente, aguarde um minuto. Boa tarde, o Sené 6321, a informação é Papá, autorização Brasília. Verdade. São Vídea Bravo, decolagem por conta em risco, reporte e fora de som. Confirme, aeronave chumbo sal. É o Sené 6321, autorização Brasília. O Sené 6321, informação em curso Papá, pronto, cópia. Afirma. Chanel 6321, autorizado Brasília, nível de voo 320, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Árvore Lefa, upper Zulu 17, transponder 5576, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10, com curva direita, na saída Árvore Lefa, upper Zulu 17, ferrovia 5576, transponder, poder confirmar 19 É, 35, controle? Afirmativo, Sené 6321, no cotejamento correto, reporte para puxa acionamento. Reportará, obrigado. Pausa 3192, está livrando na época. Decolada 229, reporte uma milha fora, Tango Índia Brava. Reportará uma milha fora, Tango Índia Brava. Meu Golf Vito autorizado cruzamento até o 45. Diz a pra Conde ou não? Decolada 230, controle 199, decimal 35. Apoiamos o gol no 884, o Conde seria para aerovia inferior. Ah tá, só que esse é o 884. 130 graus, 109. Boa tarde, Bravo, Kilo Whisky, 1.000 pés no corredor Axé, informe no farol da barra, confirmando TGL em Veracruz. aqui é Cuota, não há tráfego conhecido para informar, apresente frequência livre, estamos pôs na plataforma. São 3192, após o táxi de Fokker 100 da Avianca, livre táxi via Juliette para o portão 02. Avianca, livre táxi pela Juliette até o portão 02. São 3192, pode repetir a informação, por favor. Repita, para o 3192. São 3192, pode confirmar a instrução, por favor. Após a Avianca, taxiar, a gente vai entrar pela Juliette para a posição 02, 3192. Sim, tinha caído a transmissão. Hotel Juliet, qualquer data, clear, Mari, arrival, down to flight level 050. 5241, decolado aos 32, chame controle 119, decimal 35. 1935, 5241. Roger, Papa Tango Lima, Hotel Juliet. At present, flying heading Itapu position Lima, Hotel Juliet. Autonomia, Fernando Salvador. Confirme alternativa, Chanel 37. Salvador. É 387. É, Prode Itapi, após Itapi Duna, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento, gol no 620. Informa o tráfego à sua direita, posição de 1 hora 17 milhas com deslocamento sudoeste, mantendo 2.500 pés, é um Bravo November 2, papá. Permitiu, então, para 2.000, está liberado 5.050 Itapi? Está liberado. Direto 2.000, Itapi, Itapi Duna, em completo procedimento, gol 1.620. Gol 1.884, chame agora Recife, frequência 1.26, decimal 85. 2.085, gol 1.884. Sendo, é, controle Salvador Trip 5241, perfil da Arbor. Hotel Trip 5241, contato radar decolagem, suba sem restrições para nível 200. Sem restrições, 200, 5241. Hotel Tango Bravo Kilo Whisky, controle. Cheque seu modo Charlie, não receba indicação de altimetria. Trip 5241, no tráfego à sua frente, Charlie 150, mantendo 1000 pés, sem indicação de altimetria. Ciente do tráfego, senhor. 5241. Sim, pronto para cópia? Está pronto para cópia, mas na verdade a gente tinha uma solicitação, ver se não consegue coordenar com os colegas do centro para a gente ir via Belo Horizonte. Ciente, eu vou checar o centro. Ok, graças, fica no aguardo. Usado alinhar e decolar, o Fernando apresentando. O 3217 reduza para 2109, número 2 na aproximação. Tá, 3217, redução para 2109, número 2 na aproximação. 2109, 3217. De Papa Tango Lima, Hotel Juliet. Roger, Papa Tango Lima, Hotel Juliet, clear, fly direct Duna.